também estou na Rio Sul Rádio. Shapeshifters, Back to Basics, Snow and Newland, Into Love, Christopher Clark, Everybody's Talking. É, muita gente aí com cabelo branco vai se lembrar do filme Expresso da Meia-Noite, com essa música aí. Bacana essa versão, hein? Eraser Star, For No Blondes, What's Up, Will to Power, Fading Away, começou o primeiro bloco do programa de hoje. Então fique por aí que tem um segundo ainda, hein? Está ouvindo Flash House. Músicas em alemão. Espanhol. Sinto alegria, seré pringao. Eu não me mereço la pena, tia. Sin tu valia, caeré. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Red Velvet no Flash House. Oh, lady, lady, don't cry. sequência. Mixada pelo DJ Marcante. We'll be right back.

them cool. Those hearts that have no scars to show. The ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools who have to dance within the flame, who chance the sorrow and the shame that always comes with getting burned. But you got to be tough when consumed by desire, 'cause it's not enough just to stand outside the fire. We call them strong, those who can face this world alone, who seem to get by on their own, those who will never take the fall. We call them weak, who are unable to resist the slightest chance love might exist, and for that forsake it all. They're so hell-bent on giving, walking a wire, convinced it's not living if you stand outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. To get out of control, wanting to fly higher and higher. I can't abide standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. Standing outside the fire. Standing outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire. Você ouve os melhores flashbacks. Você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também as melhores. Só as melhores. Só as melhores. Clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. No. especially when I